E disse Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E é com este intuito que está começando o NeoCast. Apresentação, Rafael Souza. Olá para você que se liga no NeoCast, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais um programa aqui do blog Cultura do Céu. E no programa de hoje vamos conversar um pouco sobre milagres. O que são milagres? E como fazer com que os milagres se multipliquem em nossas vidas? Existem milagres que nos pegam de surpresa, milagres que nos fazem chorar, seja realizado na nossa vida ou quando vemos o agir de Deus na vida de alguém perto de nós. Milagres que elevam a nossa fé, e sem falar nos muitos milagres realizados por Jesus enquanto caminhava por essa terra. Tem milagres que você nem para pensar, mas que estão sendo realizados todos os dias à sua volta. Pois é, tem muita coisa para se abordar sobre esse tema, e eu vou compartilhar também com vocês aqui neste programa dois dos milagres mais impressionantes que Deus fez na minha vida, fora outros também impressionantes que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha família. Então fique aí que o NeoCast 6 está apenas começando. E esse programa tem um oferecimento de NeoCast Store, a loja virtual do NeoCast. Você pode adquirir desde produtos para sua casa, como para você e para aquela pessoa especial. Enfim, na NeoCast Store você encontra os melhores preços e muita variedade. Sem dizer que comprando no link da loja que vai estar no post deste programa, você ainda contribui para que a palavra do Senhor continue sendo pregada pelos quatro cantos da terra através aqui, ó, da internet. É isso mesmo, comprando na NeoCast Store agora, você contribui com o crescimento espiritual e de qualidade desse humilde podcast. Então não perca tempo, corre lá e acesse neocaststore.lua.com. Eu vou repetir, neocaststore.lua.com. E aproveite as melhores promoções escolhidas especialmente para você. E aí, você já se ligou nas redes sociais do NeoCast? Então vai lá, acesse no Facebook @NeoCastCCB e confira um panorama geral do nosso programa. Todas as informações, assim que forem postadas, assim que forem apresentadas, vão primeiro para a página do NeoCast no Facebook. Então basta você acessar em facebook.com/NeoCastCCB. Twitter, você já sabe, acesse twitter.com/celcultura ou apenas @celcultura. No Twitter você vai ter o acesso rápido e fácil para todos os links do programa assim que forem postados, sem falar nas mensagens e nos versículos que eu posto lá assim que possível. Sigam-me por lá e seja também muito abençoado. No Instagram também, quem se liga por lá, no famoso Insta, deve acessar @NeoCastPodcast para ter acesso a todas as nossas postagens, as postagens do NeoCast, dos programas, sempre com imagens, sempre com versículos que elevam a nossa vida espiritual. Você vai digitar instagram.com/NeoCastPodcast ou apenas @NeoCastPodcast, assim mesmo, tudo junto. Então se liga e venha acompanhar o NeoCast nas redes sociais e receba ainda mais bênçãos e a palavra de Deus pregada também por lá, em nome de Jesus. Agora sim, vamos ao nosso programa de hoje, pois a fé e o milagre andam juntos. E o milagre de Deus em nossas vidas é o essencial. Vamos lá então. Um milagre. Precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Primeiramente, vamos entender o que é um milagre. Na nossa cultura, a palavra milagre está ligada a uma concepção de Deus, que criou uma ordem natural que só pode ser suspensa por intervenção dele. Milagre é um evento sobrenatural inexplicável que causa estranheza e admiração. Quando um milagre acontece, ficamos realmente admirados, procurando uma resposta, mas não se encontra. Um milagre verdadeiro pode mudar as nossas vidas por completo, mas o milagre só é entendido como milagre mesmo pela fé. Mas apenas fé basta para se crer em um milagre? O que a Bíblia diz quando se fala em milagre? Quais as características de um milagre bíblico? Quando uma pessoa é curada de um câncer terminal, incurável pela medicina, isso é milagre. Quando alguém se livra de um acidente fatal, isso pode ser um milagre, dependendo da fé ou do ponto de vista da pessoa. Quando alguém deixa de ir a uma viagem em que acontece um acidente e todos morrem, isso pode ser considerado um milagre, dependendo da fé da pessoa. Diz o Evangelho que quando Jesus chegou à cidade de Cafarnaum, havia um centurião que se aproximou de Jesus e lhe suplicou para que curasse o seu servo que estava de cama na casa dele e que sofria muito. Jesus consentiu com o homem e disse que o acompanharia até a sua casa. Mas o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. O próprio Cristo ficou tão admirado com a fé do centurião que lhe disse: seja feito conforme a sua fé. E o servo ficou curado. Você pode conferir esta passagem em Mateus capítulo 8. A passagem bíblica ensina que a força motriz dos milagres está mesmo na fé. Ela pode se manifestar sob a forma de uma promessa, de uma oração profunda. Aquele que crê, busca e encontra resposta para os seus pedidos e para as suas aflições. Entendendo então esses princípios, eu vou fazer para você agora uma pergunta. Existem falsos milagres? Observe aqui, eu não estou dizendo que não existem milagres, mas simplesmente estamos colocando a hipótese de existirem milagres falsos. O que a Bíblia nos relata? Ora, estava ali um certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo de Samaria e dizendo ser ele um grande personagem ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinha fazendo pasmar com as suas artes mágicas. Está lá em Atos 8, de 9 a 11. O meio espírita também já foi abalado muitas vezes por pessoas se dizendo a encarnação de um certo espírito do Dr. Fritz. Você se lembra disso? E semelhante ao texto bíblico, todas essas pessoas que se passam por outras pessoas, que recebem espíritos, todos estes se mostram enganadores. Ainda existe a possibilidade do emocional e subconsciente humano agir, provocando uma cura ou uma doença. A prova disso é justamente alguns remédios de açúcar que os médicos receitam para os seus pacientes para testar a carga emocional daquela doença. Ou seja, se a doença é verdadeira ou se a doença é emocional. No caso das religiões feiticistas, se alguém crê que foi enfeitiçado, ele certamente assimilará os efeitos do feitiço, sejam eles eficientes ou não. Como um hipocondríaco da fé, podemos dizer. Então entendemos o seguinte: existem sim falsos milagres, motivados por enganadores e pela própria vontade do ser humano. Mas Deus não quer que nós fiquemos enganados. E para isso nos deixou exemplos de verdadeiros milagres reais que estão escritos na Bíblia para você comprovar. Então vamos ver como é um verdadeiro milagre de Deus com os exemplos que existem na Bíblia. Primeiro fato, um milagre bíblico, ele tem que ser comprovável antes e depois do milagre, ou seja, tem-se como mostrar como as coisas eram antes do milagre. Exemplo, no caso do ex-endemoniado, lá em Marcos 5,15, está escrito: chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Teve também o cego de nascença. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto quando mendigo perguntavam: não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam: é ele, e outros: não é, mas se parece com ele. Ele dizia: sou eu. Está escrito lá em João 9, de 8 a 9. Eu vou contar para vocês agora um milagre de Deus que aconteceu aqui na minha casa. A minha esposa estava no 5º para o 6º mês de gravidez, quando em um exame de pré-natal nós descobrimos que ela estava com um problema com o colo do útero. O que os ginecologistas chamam de colo apagado. Um problema um pouco complicado dependendo do período da gestação, porque o colo ele vai se apagando a cada vez mais que se aproxima ao dia do bebê nascer. Porém, não estava no momento daquilo acontecer com a gente, no início do 6º mês da gravidez. Era muito cedo para aquilo. Corria-se então um sério risco da minha filha nascer antes do tempo, o que poderia trazer muitas complicações para a vida dela e para a nossa vida também. Ou poderia acontecer um aborto, na pior das hipóteses. Então, no momento que nós recebemos aquela notícia, nós ficamos muito abalados, ficamos preocupados com aquilo tudo, mas eu não perdi a minha fé. Eu disse para minha esposa confiar em Deus, porque eu estava confiando, porque Deus não iria nos abandonar e nós sabíamos que o milagre estava prestes a acontecer. Então, nesse caso, os médicos, eles tinham um diagnóstico, as pessoas à nossa volta sabiam que nós estávamos passando naquele período com toda aquela preocupação, porque havia um problema, um cenário propício para acontecer um milagre de Deus. Ana queria um milagre, chorando se humilhou, com o coração pediu e triunfou. Ana queria um milagre, clamava ao Deus do céu, e o Deus do céu lhe atendeu, nasceu um menino, Deus faz o milagre, vai nascer teu Samuel. Tua bênção está chegando, Deus responde, ele é fiel. Hoje Deus faz o milagre, vai nascer teu Samuel. Tua bênção está chegando, Deus responde, ele é fiel. Porque mesmo ontem, hoje será amanhã. A sua fé não é vã se ela está no Senhor. Ele cumpre suas promessas e responde às orações. Ainda hoje não demora, ele atende ao teu clamor. Clame mesmo que as circunstâncias são contrárias, ele derruba muralhas pra você glorificar. Ele quebra o arco, corta a lança e você sem esperança pensa que vai naufragar, ele faz triunfar. Veja o teu se realizar. Chore, faça como Ana, Deus vai trabalhar. O teu pão e peixe vão se multiplicar. O teu Samuel irá nascer. É só acreditar. menina também não podia ter filhos. Mas ela pediu um milagre de Deus e, 9 meses depois, o milagre nasceu na vida de Ana. E voltando para o milagre que Deus fez por nós. A gente orava a Deus, nós criamos em um milagre na nossa vida, naquela gravidez da minha esposa. Nós tínhamos um exame, nós marcamos um exame para verificarmos como ia ser a gravidez daquele momento em diante, com aquele problema identificado. Mas na noite anterior ao exame, nós decidimos ir na igreja para receber uma mensagem, uma palavra de Deus sobre aquilo que nós estávamos passando. Porque não importa o tamanho do seu problema, amigo, a intensidade da sua dificuldade não importa. A resposta para a sua dificuldade sempre vai estar na casa do Senhor. É de lá que sai a água viva, a água da vida, que corre para a eternidade. É lá que pelo alto vai vir a sua resposta, assim como veio a nossa resposta e assim como veio o milagre em nossas vidas. E naquela noite o culto transcorreu normalmente. No final do culto, Deus operou na vida de muitas pessoas através da revelação pelo Espírito Santo, curando, livrando muitas pessoas de opressões, de males. Porém, para nós, para mim ou para minha esposa, não veio qualquer revelação. Bem, mesmo assim, nós confiávamos no Deus Todo-Poderoso que tinha nos guiado até aquele momento. E quando saíamos da igreja e passávamos para a porta, para fora, para sairmos da igreja, o irmão que estava na porta da igreja chamou a gente. Ele disse, olhando para minha esposa e para mim, ó: essa gravidez está difícil, não é verdade? Como assim? Ele não sabia de nada da nossa vida. Nós ficamos apenas parados na frente dele, ouvindo e confirmando com a cabeça. Ele continuou: nós deixamos o Senhor falar. Devido a muita inveja, ele disse, devido a muita inveja, devido a pensamentos ruins que estão voltados para vocês, não era para essa gravidez ir para frente. Era para tudo dar errado e vocês sofrerem por causa disso. Mas o Senhor Deus está mandando dizer que a partir de hoje, ele entra no negócio. A partir desse momento, a sua gravidez está segura nas mãos daquele que tudo pode. Creia no milagre, creia no milagre, creia no milagre, creia no milagre, creia no milagre. Hoje vai acontecer. Eu me lembro muito bem daquela noite, daquela confiança que nós passamos a ter a partir daquela resposta de Deus. Ficamos em paz no mesmo momento, porque o milagre, quando ele acontece na nossa vida, nós sentimos na hora. A mulher do fluxo de sangue, que sofreu por 12 anos com aquela doença, no instante que tocou em Jesus, ela já sentiu que o milagre tinha acontecido em sua vida e ela foi liberta. Assim nós também estávamos sentindo naquele momento, sentindo o agir das mãos de Deus, as mãos fortes de Deus em nossa vida. Assim nós fomos para aquele exame no dia seguinte, né, onde tinha um lugar de muitas grávidas, com gravidez de risco, né, como antes era a nossa. Mas eu confiava que já não era mais o nosso caso, eu confiava em Deus, na resposta de Deus. A fé, ela antecede o milagre, e a fé tinha preenchido os nossos corações naquele momento, e nada nos podia fazer desacreditar mais. Era Deus agindo. O exame não demorou muito. Ao examinar minha esposa, o médico fez uma expressão confusa e voltou a perguntar por quê? Qual teria sido o motivo de nos terem encaminhado para ele, que tratava de gravidez de risco? Contamos que foi por causa do colo apagado e o risco da gravidez prematura. Ele me disse: estranho, porque eu não estou vendo risco nenhum. Percebe-se que o colo estava querendo apagar, mas que ele está estável e de maneira normal. Não é caso de risco de forma alguma. Eu só olhei para minha esposa, ela olhou para mim e nós não sabíamos onde caber tanta felicidade. Naquela hora, nós estávamos presenciando um dos milagres mais marcantes da nossa vida. Estávamos recebendo a confirmação do que Deus tinha nos falado na noite anterior. E foi um dos sentimentos mais fantásticos que alguém pode ter. Foi simplesmente demais. Mas o milagre só aconteceu por quê? Por causa da fé. E com muitas provas. Foi um milagre real, por causa da fé, que precede todo tipo de milagre. Então, se você está orando para receber um milagre e não tem fé, saiba que falta metade da chance para que o milagre aconteça na sua vida. Mas é isso, como aconteceu comigo. Um milagre bíblico tem que ter testemunhos de vizinhos, tem que ter testemunhos de amigos, conhecidos, médicos, exames, etc. Caso contrário, não é confiável. O segundo fato para um milagre bíblico é a perfeição. O milagre bíblico, ele é perfeito, ele é completo, ele não deixa marcas de um estado anterior, nem sequelas de doenças curadas. Ou seja, se a pessoa sente ainda sintomas de alguma doença antes que ela tinha antes de ser curada, quer dizer que ela não está curada. Se somente ela se sente melhor, então o milagre não aconteceu. Por exemplo, o coxo de nascença anda e salta, e dando ele um salto, pôs-se de pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ele foi curado, lá em Atos 3:8. A pele de Naamã, ela ficou melhor do que antes. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado, segundo Reis 5:14. O terceiro fato para um milagre bíblico, ele é instantâneo. Não há tempo para a pessoa curtir o processo da cura, procurar um médico, ver o milagre agindo como um remédio comum. A pessoa simplesmente sente-se curada e pronto. Como no exemplo que eu disse agora há pouco da mulher com fluxo de sangue, lá em Marcos 5:29 diz: "E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo já estar curada do seu mal." O cego Bartimeu, de Marcos 10:52, o coxo de nascença, lá em Atos 3:7, o leproso, de Mateus 8:3, o centurião, de Mateus 8:13, etc. Se o milagre não se realizar imediatamente, não foi um milagre. Ele ainda não aconteceu. Muita gente não recebe o milagre porque fica na dúvida. Fica pensando que não foi ou que nada aconteceu. E isso impede de um milagre acontecer. Mas ainda assim o milagre pode acontecer, pois Deus é misericordioso e quando o milagre é para enaltecer o seu nome, acontece de qualquer forma, imediatamente. Mas na Bíblia só existe um caso de cura que não se deu imediatamente. O cego de Betsaida, lá em Marcos 8, 24-26. O cego, ele não enxergou imediatamente, mas a cura não espera outro encontro. Jesus faz a cura completa imediatamente. A explicação para aquela cura que não foi imediatamente tem a ver com a aldeia, pois a aldeia era de pessoas incrédulas, e por causa disso Jesus fez poucos milagres ali, inclusive recomendando ao homem não voltar àquela aldeia. Nesse caso, nós devemos estar cientes que o milagre real e verdadeiro acontece apenas quando não existe dúvidas, onde tem a fé necessária para que ele aconteça. Gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria. O Todo-Poderoso Homem de Nazaré então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus. Vamos voltar agora no primeiro milagre que se tem notícia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. No Gênesis bíblico nasce o milagre. Muitos milagres que acontecem a partir do Verbo de Deus, que é Jesus. Acontece naquela hora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 2. O poder dinâmico criador de todas as coisas, tão enigmático para a ciência, nos é revelado nas páginas bíblicas, nas páginas da Bíblia Sagrada, e só pode ser compreendido através da fé, como eu já disse. O segredo de tudo que nós somos, do visível e do invisível, do possível e do impossível, do que é, do que foi e do que há de vir, nos é ofertado de forma extraordinária e simples ao mesmo tempo, porque está ao alcance de todos. Deus compartilha os segredos do universo com o homem e o torna protagonista neste cenário. Pela fé, os que creem haveriam de receber do que é divino. Ele disse certa vez: Moisés, toma o teu bordão e fazei milagres diante de Faraó, rei do Egito. Mostra para esse povo a insuficiência dos deuses e a suficiência da fé no único Deus. Êxodo 7, de 1 a 13. Mas o poder compartilhado com o homem para a realização de maravilhas também é visto na criação da natureza, nas coisas simples. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente. Isso vos será por mantimento, e todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis, e a toda a erva verde lhe será para mantimento. Gênesis 2, de 29 a 30. Sendo assim, o milagre está em toda parte. O milagre nos rodeia e nos mantém vivos. Imagine um mundo sem verde, sem árvores, sem campos, sem matas, selvas, sem cidades. Tudo é milagre. Eu levanto todo dia de manhã e de manhã você ouve o canto dos pássaros que anunciam o amanhecer, o desabrochar de uma rosa, as sementes que caem no chão e germinam. De milagres é feita a vida. Se tem algo que satisfaz plenamente a condição de insuficiência humana é olhar para Deus e confiar nele. Através do sacrifício de Jesus na cruz e na sua ressurreição, Deus nos convida a vivermos o mais feliz dos milagres, que é a vida eterna com o nosso Pai. Esse Pai que se move em milagres para se tornar possível a nossa felicidade. Outro milagre que eu vou contar para vocês agora, mais um grande milagre que aconteceu na minha vida, quando eu ainda morava naquele salão. No começo da minha história com a minha esposa, e Deus já começava a se manifestar na nossa vida, na minha vida. Se você ainda não ouviu um pouco dessa história da minha vida, no meu relacionamento, no início, você pode conferir lá no episódio 1 da segunda temporada, onde eu relato de maneira simples o início de quando eu fui morar com a minha esposa, e nem casa nós tínhamos, mas através dos milagres de Deus na nossa vida, nós conseguimos mais do que nós tínhamos imaginado. Porque é bíblico, a palavra de Deus diz que o Senhor ele faz muito além daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus nos diz isso. Mas, voltando para contar mais um dos grandes milagres que o Senhor fez na nossa vida, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Bem, quando eu morava naquele salão, nós começamos a passar por uma prova muito grande, onde chegou até ter dias em que nós não tínhamos nenhum dinheiro para nada, sabe? Nós sentávamos na cama, que ficava no meio do salão, e nós orávamos, nós chorávamos juntos. E a oração jamais ela deixa de cumprir o seu objetivo. Uma vez, logo depois de nós orarmos, eu abri um pouco a porta do salão, que abria para cima, né? Naquele estilo de porta enrolo, né? Que se enrola para cima. Eu abri um pouco para deixar um ar entrar, eu me sentei com o notebook aberto trabalhando em algum áudio que eu não lembro agora, e a minha esposa estava cozinhando feijão para nós comermos naquela noite. Não tínhamos mais nada para comer, pois faltava dinheiro para comprar mais mantimentos. E naquele momento de angústia que nós colocamos a nossa fé em Deus e acreditávamos que algo aconteceria, naquele momento que nós estávamos ali esperando no Senhor, eu ouvi um barulho de alguma coisa que caiu para dentro do salão e tilintou no chão lá bem perto de mim. E junto com o barulho de moedas, eu vi um bolo de notas dobradas. Dinheiro. E imediatamente, sem olhar o quanto que tinha ali, eu abri a porta para ver quem estava ali, quem tinha jogado aquele dinheiro lá dentro do salão. Eu pensei no momento que eu abriria a porta, eu daria de cara com o meu pai, que às vezes nos ajudava com uma coisa ou com outra, mas quando eu abri a porta, eu não vi ninguém. Era umas 9:30 da noite e a rua já estava deserta. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e não tinha realmente ninguém na rua. Imediatamente eu fechei a porta, peguei o dinheiro, eu vi as moedas e tinha exatamente 315 reais e mais alguns centavos. A minha esposa e eu, nós não acreditamos naquilo. Era totalmente grandioso demais para nós acreditarmos assim do nada. Tanto que eu liguei para o meu pai na hora, que morava umas ruas ali abaixo, e ele se assustou com a ligação e foi até lá para ver e para comprovar esse milagre que Deus tinha feito na nossa vida. O Senhor, Criador de tudo, simplesmente, se é que isso possa ser simples, nos deu dinheiro físico, nos deu dinheiro, jogou dinheiro naquela noite para a gente. Eu acredito que Ele viu a nossa necessidade e lançou lá de cima exatamente o valor que iria nos suprir, que atenderia às nossas necessidades. Assim como aquele milagre do maná que caía diariamente para o povo no deserto para suprir apenas as necessidades do dia do povo. Assim Deus estava fazendo com a gente naquele exato momento. Não nos contivemos daquela alegria de constatarmos como o Senhor cuida daqueles que o buscam e usam a fé que têm. Deus é muito, muito maravilhoso. A Ele toda glória e todo louvor. Posso crer, quem Milagre, na verdade, é a realização concreta da vida de Deus nos homens e na natureza. É a manifestação do amor do Criador. Milagre é Cristo na gente, é Cristo em nós, esperança e fé de uma vida vitoriosa, de um espírito renovado e cheio de paz em um mundo corrompido pelo mal. O mal é o esquecimento do milagre, é o avesso da fé, é o abandono de Deus, é o desprezo pelo simples. O mal é a ingratidão que endurece os nossos corações. Entre o mundo grego e o mundo contemporâneo, entre a ciência e a fé, Deus é sobre todos, e porque seu amor dura eternamente, os milagres continuarão existindo entre o visível e o invisível, entre a vida e a morte. Tudo renasce com a força do milagre. Agora aqui cabe outra colocação importante. Se o milagre é movido pela fé, quando ele não acontece, de quem é a culpa? Quando não acontece o milagre, é culpa de Deus? É culpa do necessitado de milagre? Ou é culpa de quem pede o milagre? Pedindo permissão a Cristo para parafrasear uma palavra divina, eu diria: ainda que tivesse a fé do tamanho de um monte, não conseguirias mover um grão de mostarda. Porque quem faz o milagre é Deus. E a fé é só o canal que Deus usa, não é o fim, o objetivo de tudo, a mola mestra. Certa vez Jesus estava orando e os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Então chamaram a Jesus em particular e Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pouca fé. Mateus 17:20. Então a causa do milagre não acontecer é a pouca fé de quem orou, de quem pede. Não é por causa de Deus, não é por causa do necessitado. Afinal, endemoniados, lunáticos, loucos e mortos não têm consciência de nada, muito menos de fé. Outra coisa muito mal entendida é justamente essa: jejum e oração não expulsam demônio nenhum. O que Jesus quis dizer é que aquela casta de demônios, muda e surda, só pode ser expulsa por uma pessoa que esteja em comunhão com Deus, que é para isso que serve o jejum e é para isso que serve a oração. Ou seja, Jesus disse aos seus discípulos: jejuem e orem para entrar em comunhão com Deus, e aí sim os milagres vão começar a acontecer verdadeiramente em suas vidas. E é essa mensagem que eu deixo para todos vocês hoje. A fé é válida, porém, se não houver uma comunhão completa com Deus em jejum e oração, jamais vamos conseguir os milhares de milagres que o Senhor tem preparado para os que o amam. Ali na cruz me dá vitória nesta hora. E vamos terminando o programa 6 dessa temporada, com esses exemplos de milagres e fé que Deus permitiu que acontecesse na minha vida. Eu espero que eu tenha conseguido tocar o coração de todos os meus ouvintes com esse estudo da Palavra de Deus e que o Espírito Santo continue a falar profundamente em seus corações. Eu quero agradecer já aqui de antemão os sites Estudo Gospel e jacuipenoticias.com pelos textos adaptados para o estudo deste programa. Sabemos que tudo o que vem de Deus deve ser expressado e dito aos quatro cantos dessa terra, a fim de nós conseguirmos a salvação de muitos, ou quem sabe, né, a salvação de todos. Então fica aqui, a esses dois sites, o meu muito obrigado. Lembrando que o link para esses dois sites de estudos vão estar na postagem deste programa em culturadocelblog.wordpress.com. E agora vamos para as músicas que abrilhantaram o programa de hoje. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Começamos com a música Um Milagre, da extinta banda 4x1. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz. Essa banda nasceu no ano 2002 e terminou em 2015. Foram 13 anos encantando os fãs da boa música, com toque pop e letras marcantes que nos tocam até hoje. E essa música não podia mesmo faltar no Nelcast de Milagres. Precisava de um milagre quando tudo parecia. Veja o teu milagre se realizar. Essa é a Cassiane, mais uma vez dando o ar da bela voz, e essa é a música Creia no Milagre. Contra o pão e peixe. gente vão se multiplicar. Cassiane é hoje um dos maiores nomes, como você sabe, da música gospel do Brasil. Ela começou a sua carreira profissional em 1981, aos 8 anos de idade, quando gravou seu primeiro LP. Completando mais de 30 anos de carreira, é vencedora de vários prêmios. E sua voz volta a encantar aqui no Nelcast. Essa é a banda discreta, adventista, Adoradores, cantando a música Um Milagre. Uma banda que vem com belas vozes, falando do amor de Deus, e se torna uma trilha obrigatória quando o assunto é milagres. Que falar dessa voz abençoada, hein? Vanilda Boldieri com a música Viverei Milagres. Porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Essa é uma daquelas músicas que penetram no fundo da alma para falar no fundo do nosso coração. Vanilda Boldieri tem mais de 15 anos de carreira e 20 álbuns gravados. Vanilda alcança as bênçãos de Deus com as suas várias letras gravadas por vários cantores gospel no país e ainda toca os nossos corações aqui no Nelcast. Gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o Todo-Poderoso Homem de Nazaré. Então usou sua fé. Hoje o meu milagre vai chegar. E esse é o pastor, cantor e compositor André Valadão. E essa música, hein? Não pode faltar mesmo. Milagre. Essa é clássica. É, mas esse pastor dispensa apresentações. Só de lembrar do Ministério Fé e de outras tantas músicas de sucesso que o levaram a ser indicado ao Grammy Latino e ainda de ter ganho a medalha da Inconfidência aqui do governo de Minas, já faria de qualquer um uma pessoa pra lá de prestigiada. Mas com a sua simplicidade, o pastor André, como ele é conhecido lá na Igreja Batista da Lagoinha, quer mesmo receber o prestígio dos milagres do Senhor em sua vida. Tamo junto então. E você? E é ao som de Milagre, de André Valadão, que eu vou terminando mais esse programa. Que você busque sempre, com os olhos e os esforços de fé, os vários milagres que o Senhor Deus dos céus tem reservado para a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possam alcançar e abençoar a sua vida imensamente. Fiquem todos com a paz que excede o nosso entendimento. Abraço, gente, e até a próxima! Se você gostou desta mensagem, envie-me um e-mail agora mesmo para nelcastpodcast@hotmail.com. Deixe o Senhor trabalhar por intermédio da sua vida.